pé quente, nós presente pro mundão. Hoje sempre, desde lá 97, os maloqueiros prevalece e cresce. Fortalece, os pangão desaparece, teste. Um, dois, um, dois. Sobrevivendo a quem merece. E é rap, vou voar, relaxar, desabafar o bar. Nas favelas é nós que tá, vamos chegar. Nos corre que é bom, na cama firmão, som, som, som. Levanta a mão, manão, o importante é tá vivão. Aprendi de lá pra cá que a humildade vai ficar. Vamos rezar pro Senhor nos proteger do cigarro. Porque na fé rolei a pé, é nós mesmo que é. Simbora, né? Com saúde e no bolso um qualquer. Enxame tá aqui, nos corre seguir, jamais existia. Deus vou pedir pra nós não cair. Se chorei, eu vou sorrir, valeu o convite. CN Boys, nós, põe o beat e solta a voz. São Roque é Porto Alegre, agora é nós. Show, a luz não apagou, a amizade afirmou. O lobo cantou. Oh, tá pelo fio, quem traiu atrasou, mas sumiu, a favela insistiu. Joe, a luz apagou, a amizade afirmou, o jogo cantou. Oh, tá pelo fio, quem traiu atrasou, mas sumiu, a favela insistiu. Eu vou dizer, mó perrê, aqui ali, revidando das tretas, eu sobrevivi. Aperte o play, sente só o peso. Exemplo do rap tá aqui, é nós mesmo. Nos becos da fila, nos palcos da vida, direto e reto, só trampando na sabedoria. Desde 1977, na zona sul de Porto Alegre nasceu cantor de rap pra levar a paz, paz, união, consciência e alegria para todas as favelas e periferias. Das ruas de terra, beco de Arião, foi crescendo um moleque, eu, vulgo Sandrão, onde poucos em mim não botaram fé. Eu sempre em frente e nunca de ré. Sem freio, tipo carro andando, a lomba baixa. Da frente nós tamo desenfreado. Show, a luz apagou, a amizade afirmou. O lobo cantou. Oh, tá pelo fio, quem traiu atrasou, mas sumiu, a favela insistiu. Show, a luz apagou, a amizade afirmou. O lobo cantou. Oh, tá pelo fio, quem traiu atrasou, mas sumiu, a favela insistiu. Ainda sigo na luta com a minha conduta. Tô nessa disputa, faço que gosto e não dou bola pra quem me julga. Vários não acreditou, muitos agorou, poucos agora apoiou. Tô no jogo, a J04 firmou. Cada som, cada flow e a cada inspiração, formo uma legião por cantar com coração. E a cada coração que eu ganho, cada degrau que subo, a felicidade aqui não tem tamanho. Eu posso até ir a pé, mas se Deus quiser, vou mais longe que a minha fé. Com a minha ambição, minha compaixão e com meus irmãos, da estrela que eu fusca consagração. Depois da concentração, tô no time pra firmar. Meu nome tá na escalação, agora eu vou jogar. Eu visto a camisa com amor e compaixão. Depois da observação, entro em ação. Show, a luz apagou, a amizade afirmou. O lobo cantou. Oh, tá pelo fio, quem traiu atrasou, mas sumiu, a favela insistiu. Show, a luz apagou, a amizade afirmou. O lobo cantou. Oh, tá pelo fio, quem traiu atrasou, mas sumiu, a favela insistiu. Show, a luz não apagou, a amizade afirmou, o lobo cantou. Oh, tá pelo fio, quem traiu atrasou, mas sumiu, a favela insistiu. Show, a luz apagou.